localizado no aeroporto 9096. Voo 9096, completa aproximação, chama a torre 1 no 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Civil 4000, voo 643. Voo 643, desce para 2000 pés. 2000 pés, 643. Voo 643 para o localizador curva esquerda para o 1160, reporta estabilidade. Esquerda 160, chama estabilizado 643. Salvador, confirme a altitude que está autorizado, S5899. 5899 está autorizado 050. Obrigado, S. Então 3891, desce para 3010, QNH 1097. Voo Itap. Itap, UEB, 5899. Então, 3891 tem condições de voar na interceptar o localizador? Então 3891, tem condições de voar Duna e interceptar o localizador? Então 3891, voa Duna da presente, reporta estabilizado no localizador. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, cruzando 210 para 150. Azul 4062, desce para o nível de voo 060, chegada a Mari. Para o nível 060, chegada a Mari, azul 4062. 3891 no Datan, reduza para 2009. Estabilizou? Estabilizado. Voo no 643, completa aproximação, chama a torre 1-1895, com pouso. 1-1895, vou partir. Voo 891, desce para 2000 pés, reporte estabilizado, localizador. Azul 4062, reduza para 2509. 2509, 4509. jet 5899, reduza para 2209. 2209, leve. 3891, tem referências visuais para o voo marca 2 terra? Afirmo, 5899, desce para 3000 pés, QNH 10 no 7. 3000 no 7, S. 5899, segue tráfego da TAM, 12 horas, 13 milhas, está em aproximação com 140 de ground speed. Obrigado, Ed. Reduza para 2009. Reduza para 209, reduza para 2009. 3891 estabilizou? Estabilizado agora, 3891. Então 3891 completa a aproximação, chama a torre 11895. Boa semana, obrigado. Webjet 5899, desce para 2000 pés, autorizado em LS X-ray, reporte estabilizado. 2000, controle de Salvador, boa noite, autorizado 5344, passa 210 para 150, gente da Bravo. 5344, aciona a identificação, desce para 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, 5344. Azul 4062, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 7. 3017. 5344, voa Duna. 5344, sai voa Duna. Localizador Webjet 5899. Webjet 5899, completa aproximação, chama a torre 1 no 895 com pouso. Obrigado, senhorita. Muito boa noite, Web 5899. Azul 4062, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. 4062, segue tráfego da Webjet 12 horas, 8 milhas, está em aproximação, é o número 2. É, ciente Azul 4062, estamos reduzindo aqui, estamos mantendo agora 190, já vai reduzir mais. Desce para 2000 pés, que é legal, 1-0 no 7. 2000-07, 5344. 5344 da Trip, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, certo. Boa noite, com informação, bom dia, né? Com informação, bravo, Webjet 6746. Webjet 6746, bom dia, chama a identificação. Desce para 3 mil pés, ajuste em Salvador, no 0 no 7, voa Duna da presente. Na proa de Duna, descendo para 3 mil pés. Webjet 6746. Tá no ILS, 4062. Azul 4062, completa aproximação, chama a torre 1 no 895, com pouso. 1895 para nós. Confirma a gente, por favor, para o Web. 10017. Obrigado. Duna iniciando, 5344. 5344, tá estabilizado? Afirma, 5344, vai interceptar agora. 5344, passando zona completa, aproximação, chama a torre 1-1895, com pouso. Completa, chama a torre 1-1895, 5344, boa noite. Webjet 6746, desce para 2000 pés, autorizado em LS, extra e reposto estabilizado. 2000, chamada estabilizada, Webjet 6746. 746. Webjet 6746, completa aproximação, chama a Torre Salvador 1895. Repouso. 295, obrigado. Frequência 9? É. São 3170, boa noite, aciona a identificação. Desce para 2000 pés, ajuste em Salvador 107, direto Duna, reporte estabilizando, localizador.